vilões. Segue a rima, eu ligeiro, mais ligado que chuveiro. Uns morrendo pelo pó e outros pelo descabelo. Tô tranquilo conhecendo minha alma lá de dentro, sendo como um navegante que se ajusta pelo vento. Que anda a nave, cabe os 30 na viagem. Capitão do avião com as bombas na bagagem, mantendo a guarda levantada pra poder seguir na estrada e saber o lado certo de virar na encruzilhada. Tá ligado que 90 muito rap foi notório. Ouvia no escritório, ouvia no velório ilusório. Pensamento que registra o meu verso relatório do momento mais bonito do universo. Lá de longe eu vejo a fonte de mudanças pessoais, substâncias ingeridas em diversos rituais. Quero mais ver a vida com a lente da batida, sampleando o universo de leitura alternativa. Lá de longe eu vejo a fonte de mudanças pessoais, substâncias ingeridas em diversos rituais. Quero mais ver a vida com a lente da batida, sampleando o universo de leitura alternativa. Sigo treinando a mente feito gente do Oriente. Mais à frente vejo ouro no pescoço e no dente. Indo longe onde a alma desejar, indo onde a vida segue no veículo lunar. Que fato foda, os amigos evoluindo sem lorota, comprovando a verdade já escrita e exposta. Quero ser o próprio raio que viaja o universo. Nessa porra de existência já registro o meu verso. Feito dominante tipo Bolt, elimino adversários, registrando Death Note com a caneta e o papel. Sem dever o aluguel, a responsa do piloto que viaja o céu. Lá de longe eu vejo a fonte de mudanças pessoais, substâncias ingeridas em diversos rituais. Quero mais ver a vida com a lente da batida, sampleando o universo de leitura alternativa.